Essa é pra você que tá brigado com sua esposa ou com seu esposo. Vai mandar um áudio, vai chegar pra ele e falar assim, ó: esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Paixão, a gente tem. Tá legal. A gente brigou, você chorou, estamos de mal. Mas isso é coisa que acontece com todo um casal. Quem se ama, quem se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Se ontem você errou, se hoje fui eu. A chama do orgulho se apagar. E desfaz essas malas. Desfaz essas malas. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai. Podemos não ser perfeito, mas a gente vive brigando. Mas depois de toda a briga a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai. Deca Estúdio, gravando tudo ao vivo. Um abraço pra Lanchonete Cordeiro. Traz cachaça, garçom. Tá legal. A gente brigou, você chorou, estamos de mal. Mas isso é coisa que acontece com todo casal. Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu. Se ontem você errou, se hoje foi eu. Não deixa a chama do orgulho se apagar. E desfaz essas malas. E desfaz essas malas. Porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai. Podemos não ser perfeito, mas a gente vive brigando. Mas depois de toda a briga a gente faz amor chorando. Pra fazer amor. No baixinho, no baixinho, minha gente. Esfria logo essa cabeça. A gente faz amor chorando, daquele jeito bem gostosinho. Podemos não ser perfeito, mas a gente vive brigando. Mas depois de toda briga, a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Ai, ai, ai, ai, ai. E desfaz essas malas. A gente é assim, ó. Ou você bebe, ou você chora.